amigos todos me odeiam. Eles não me amam mais. Eu vou deixar esse inferno de cidade nunca mais. Eu volto aqui porque eles não me amam mais. Meus amigos me esqueceram, me esqueceram. Eles não vão mais voltar. Porque é que eu sempre afasto quem me ama desse jeito? Meu Deus, nem eu sei explicar. Porque eu sempre afasto quem me ama desse jeito? Meu Deus, nem eu sei explicar. Porque eles não me amam mais.